Mas é tão bom estar com você, pertinho do coração, falando só do que é bom no meio dessa canção. Oi, é tão bom estar com você.